você que suga a mãe por um Mizuno. Não tem bosta no cu, não tem onde cair duro. Ostenta, ostenta, sua música horrenda. Seu ritmo da moda na minha casa não entra. Convivo de mesada, do Bolsa Família, pra bancar narguilha e uísque. Pras menininha quando avistar um cabelo, corte Zeca Urubu. Esconda sua carteira pra não dar QRU. Seu carro, sua moto, qualquer bem de valor. Não passarás batido nem se for trabalhador. Não vou deixar sua dissonância ecoar. Sintoniza a rádio errada pros treme bunda vazar. Sem um calo na mão, ele quer ser patrão. Mas quando a rota encosta, senhor, sou trabalhador, leve ou não. Se liga aí, malandrão, cê gosta de ostentação, ostenta aí no camburão. Ensina o moleque a ser bandido, ensina a menina a ser vadia. Carrega um revólver para o seu filho, ensina o boquete pra sua filha. Vai lá, 11, 12, 13 anos, como ela dança bonito. 18 anos, 3 filhos, barrigudo e com os peitos caído. Um filho de cada pai, fala aí, mãe solteira, panqueira. Ostenta agora seu corre pra encher várias mamadeiras. Eu vou pedir pro meu pai um tênis de R$1.000. E lá na rua vou mostrar quem é que pode mais. E quem não pode, quem nem conhece o pai se fode. Enche os olhos de desejo, o jeito mais fácil é o revólver. Ostentação, vai pôr seu filho no caixão. Ostentação, moleque pobre com canhão na mão. Roupa de grito, cordão de ouro, bebida importada. Na favela com tênis furado, doado pela patroa da mãe empregada. Nada é de graça nesse mundo, somente otário viaja. Cai na real, vacilão, pé no chão, você sintonizou a rádio errada. Rada, rada, rada, rada, rada, dura, dura. Contenção, mundo escuta a nossa rima. Vacilou, não atropelou a ideologia. Sente o peso, irmão, só não tremida não. Sintonizou a rádio errada, bem-vinda à conexão. Contenção, mundo escuta a nossa rima. Vacilou, não atropelou a ideologia. Sente o peso, irmão, só não tremida não. Bem-vindo à conexão. A cada dia que passa, a música vai se degradando. Vários gêneros, estilos, todos sons no mesmo ramo. Não sei o que tá se tornando a porra da indústria musical. Antigamente som comercial era legal, mas hoje em dia tudo banal, é só questão de status. Tipo dom artificial, escuta aí que é só fatos. Moleque novato já vem com esse papo furado, que o barato é louco, mas nunca passou um perrengue na vida, só sabe gozar com o pau dos outros. O louco aqui não sou eu, a consciência é tranquila. Lançar som sem futuro é como desenhar sem a tinta. Artista de merda nem rola, o que tá faltando é a escola. Pra filha da puta sem ideologia não ser exaltado por só cantar moda. Ah, mas é da hora, o som dos caras é original. Falar só de pobreza se tem bem material. Na moral, então me conta o quanto você ostentou, trabalhando honestamente e ouvindo seu ídolo. Cê tá ligado, cuzão, que aqui cê não ostenta. Se colar na nossa banca faz quadradinho pro capeta. Experimenta pra ver o que vai encontrar. Aqui a escola é forte, funkeiro otário não pode entrar. Me deixa te trombar nos rolezinhos do shopping da vila. Pra tomar seu cordão de ouro, jogar no fio seu pai de Adidas. Vai se foder com essa porra na sua boca. Seu aparelhinho rosa choque na cadeia Maria Louca. Pensa que tem malícia, buscam ser alvo pros polícia. Pede chinelo atrasalado que panicharia se arrisca. Já prevejo o malandrão agindo de novo, roubando celular com dele sendo lixado pelo povo. Late, cadela, quando me vê passar. Ladrão você não é, então não venha ciscar. Pois eu não jogo milho, só tiro de escopeta. Sou funcionário do MEI, sou secretário do capeta. Peta, peta, peta, peta. Contenção, quando escuta a nossa rima. Vacilou, não atropelou na ideologia. Sente o peso, irmão, só não tremida não. Sintonizou a rádio errada, bem-vinda à conexão. Contenção, quando escuta a nossa rima. Vacilou, não. Sintonizou a rádio errada, bem-vindo à conexão. Uns quer status, quer fama, outros dinheiro. Uns quer buceta, quer xana, outros emprego. Uns quer ser foda, mas não quer ter conhecimento. Só pensa em droga, vive brisado o dia inteiro. Conheço um bosta, que disse que venceu na vida. Comprou um Corsa, depois encheu de rapariga. Eles disseram que você não seria nada, ou se erraram. Foi bem pior que imaginava. MC Funker, moleque zica da balada. E aparelho, fio de vassoura e assava. Diz o ditado, que educação vem de casa. Cê foi criado, Pela Valesca, o Mr. Catra. É só risada com esse escula na TV. Foi convidada pro registrado eu te fuder. Pra você ver o quanto isso é uma piada. Cezinha do Morro sintonizou a rádio errada. Combatia, eu jogo sujo com piranha. Eu jogo baixo de G4 que é solteira pra trair o namorado. O tipo de mulher que mente o tempo inteiro. Se quer rua, vai pra casa e a sua casa é o puteiro. Abre as pernas em casa com o marido. Só quer briga, é a desculpa perfeita pra na rua ter intriga. Ela só gosta de dinheiro, não gosta de homem. Saca dos malotes que tá tudo no seu nome. Então, puta interesseira que gosta de sentar. Por 650 ela gosta de sentar. Quanto mais você paga, muito mais ela geme. Meu namorado em casa diz que tá com TPM. No funk ela dá sem dó nem piedade. Se tiver de 660 é cumplicidade. O namorado acha que a mina é fiel, mas em casa ela é turista. É VIP no motel. Vacilou, não atropelou na ideologia. Sente o peso, irmão, só não tremida não. Sintonizou a rádio errada, bem-vinda à conexão. Convenção, quando escuta a nossa rima. Vacilou, não atropelou na ideologia. Sente o peso, irmão, só não tremida não. Sintonizou a rádio errada, bem-vinda à conexão.